canta, ó Débora, levanta a voz. Quando os valentes se puseram em nós, povo que se oferece com coração a brilhar, louvai ao Senhor, vamos juntos cantar. Ó Senhor, que do monte vieste, a terra tremeu, o céu se encheu, montes derretendo em tua presença, louvai ao Senhor. Nos dias de luta, o povo parou, mas eu me levantei, a mãe se ergueu. Cessaram os caminhos, a guerra se viu, em fé e coragem, o povo se uniu. Ó Senhor, que do monte viveste, a terra tremeu, o céu se encheu, montes derretendo em tua presença. Louvai ao Senhor, nossa esperança. As estrelas lutaram em teu poder, o ribeiro arrastou o inimigo a ceder. Bendita mulher que em fé se levantou, com coragem e força a vitória. Como o sol brilharão em cada batalha, nossa adoração. Ó Senhor, que do monte vieste, a terra tremeu, o céu se encheu, montes derretendo em tua presença, louvai ao Senhor. Chame, canta, ó Débora, a vitória vem. Louvai ao Senhor, Ele é nosso bem. Ó Senhor, que do monte vieste, a terra tremeu, o céu se encheu, montes derretendo em tua presença. Louvai ao Senhor. Essas letras refletem a coragem e a fé do povo de Israel sob a liderança de Débora e Baraque. Mantendo-se fiel à mensagem bíblica e ao mesmo tempo em um formato poético e cantável.